Irmãos, nós temos incentivado cada irmão a adquirir CDs com as ministrações. A maioria deles é colocado no site gratuitamente para os irmãos baixarem. Alguns que preferem adquirir já o CD copiado prontinho, com a capa e tudo. Nós temos à disposição dos irmãos todo o culto. Eu quero incentivar sempre os irmãos a ouvirem as ministrações. Irmão, grava isso no seu coração. É o maior investimento que você faz na sua vida. É alimentar e realimentar o estudo da palavra, as ministrações proféticas. Todas as vezes que eu ouço de novo, a maioria das mensagens eu ouço de novo, eu sou abençoado, edificado pelo Senhor. Crie esse hábito, irmão. Abra comigo sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, nós lemos assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Diga comigo: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. E Paulo diz que arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar. Mas a tristeza do mundo opera morte. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, nós pedimos ao Senhor que ministre a nós a Tua palavra. Além de nós, nesta noite, nesse auditório, milhares de outras vidas vão ouvir essa ministração. E nós pedimos que o Senhor abençoe a cada um de nós que estamos aqui hoje, ou que vamos ouvir e reestudar esta palavra. Nós estamos proclamando que esta palavra virá sobre nós para edificar em nós o Teu reino. E para nos edificar como agentes do Teu reino nessa terra, como uma geração que caminhou, que cresceu, que venceu, libertos do mundo, libertos do sistema desta terra, e cada dia mais fundamentados, plantados, vinculados, enraizados na Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, eu quero ministrar uma palavra hoje que tem um título: Casamentos Libertos. Irmãos, eu quero ministrar essa palavra porque Deus tem me mostrado na prática, no dia a dia, caminhando no casamento, caminhando com as vidas, com as famílias, algumas coisas que são imprescindíveis para a nossa vida. Muita gente entra no casamento, estabelece uma família, sem a menor noção do que acontece no mundo espiritual. Na verdade, muita gente começa um relacionamento por causa do corpo, dos olhos, da cor, do sorriso, da atração física e emocional. Isso culmina naturalmente numa continuidade, porque afinal de contas, se você já está um ano, dois anos, já está há um ano, já está há dois anos, três anos, uma hora, tem que casar, uai, qual que é? Então culmina naturalmente num casamento. Não necessariamente um casamento de véu e grinalda na frente do padre, do pastor, né, com convidados e com buquê. Não, às vezes, num casamento sexual, carnal ou convencional, uma vez que é mais fácil viver junto. Ao invés de dois aluguéis, um aluguel. Ao invés de duas contas de luz, uma conta de luz. O fato é que, por acidente ou por um sonho romântico de ser feliz, muita gente entra no casamento e estabelece uma família sem a menor noção do que isso representa no mundo espiritual. Uma união sexual, não importa como, quando e onde, é um ato espiritual dos mais graves em termos de comprometimento por toda uma eternidade. Uma união física, duas pessoas que resolvem morar juntas, é um comprometimento tão pesado que pode acarretar consequências para o resto da vida. Eram duas pessoas amigas que resolveram se juntar e juntaram, e então a conta do telefone era no nome dela, e ele gastou demais e foi embora e deixou tudo. Ah, o carro que comprou junto ficou com ela e ele reclamou. Não tem jeito, fica para o resto da vida uma série de amarras. Eu me lembro que eu estava com a Dani e duas irmãs almoçando num restaurante nos Estados Unidos e veio uma moça nos atender. E uma moça novinha, pequenininha, meio lourinha, falando bem o inglês. E, de repente, uma das irmãs estava conosco e falou assim: essa moça deve ser brasileira. Nem desconfiei que ela poderia ser brasileira. A moça voltou, trazendo algo, e aí ela perguntou, a Sara perguntou: você é do Brasil, né? Aí ela: sou. E foi contando rapidamente ali sua vida. Eu falei assim: eu estou aqui, eu vim para ficar 3 meses, e agora já estou há 1 ano, e acabou que eu vou casar. Vai casar? É, não arrumei, porque eu tinha... Era o cozinheiro daqui, ficando uma amizade, e aí ele aceitou casar. E vai me ajudar, né? Porque aí eu ganho os documentos e tudo. E nós começamos a orar por aquela moça. Ela foi servir outras mesas, e nós conversamos e oramos: Senhor, tenha misericórdia dessa moça. Ela vai entrar numa aliança, já entrou numa aliança física e vai entrar numa aliança civil, de documentos, porque precisa de um benefício no cativeiro. Ela não tem noção do que está fazendo com a vida. E, na verdade, irmão, muitos de nós não têm noção do que está fazendo quando se casa. Está tão apaixonado, tão... Ai, o sonho do vestido de noiva, o sonho da casa. Ah, meu Deus. Mas é uma aliança. E muitos estão vivendo brigas, desentendimento, problemas, desgraças, fracassos, falências, porque não sabem o que aconteceu antes da união. E trouxeram para dentro da união um mundo de heranças que contribuem perfeitamente para que aquela união fracasse. Lemos o texto que fala sobre o sofrimento, e a Bíblia diz que o sofrimento desta terra, desse mundo, só opera morte. E se tem um lugar que é mais fácil de encontrar sofrimento e morte, é num casamento. Porque você descobre que ele e que ela faz aquilo que você nunca imaginou que faz. Meu Deus, tem esse hábito? Tem. E você só descobre depois que casou. Você descobre que ele ou que ela tem uma pirraça específica só depois do casamento. Você descobre que ele arrota de um jeito mal educado só depois do casamento. Antes isso não aparece. Você descobre que ele é capaz de ficar 2 dias sem tomar banho, ou que não usa nenhum desodorante e é insuportável depois do casamento. E eu não preciso nem continuar, irmão, porque essas são as coisas mais simples que se descobre depois do casamento. Quanta gente já descobriu muito cedo tantas coisas que perdeu a graça. Rápido demais perde a graça do casamento e entra numa rotina. Entra num ciclo que, ao invés de ser só um ciclo de rotina, passa a ser um ciclo de morte, de tristeza e de morte. Não consegue construir mais nada, não consegue realizar mais nada. E eu não estou dizendo assim de um casamento terrivelmente, desgraçadamente tribulado. Não, muitas vezes um casamento normal. Um morno. Não, a gente nem briga. É tão lerdo que nem briga. Tem paciência para brigar. Não tem, não, tá bom, tá bom. Ele, na hora que ia brigar, ele falou assim: tá bom, deixa para lá. Na hora que ia brigar, ela falou assim: ah, tô nem não. E vive assim. E os filhos que vêm herdam isso, ou deixam de herdar muitas bênçãos que deveriam vir através dos pais. E a tristeza, você vai encontrar muita mulher deprimida, não é depressão não, irmão, é falta de família, é falta de amor mesmo, que faz com que alguém vá para o buraco. Não devia nem usar a palavra depressão, devia usar buraco. É mais fácil de visualizar o que é que está acontecendo. Às vezes é a falta de um marido. Eu não estou falando de carências emocionais, eu estou falando de uma necessidade espiritual, de companheiro, de família, de algo que Deus criou para todos nós. E eu não estou falando também de um marido que morreu, ou que nunca chegou, eu estou falando do marido que mora e dorme no quarto. Muitas vezes esse casamento já está num estado tão terrível, e não importa quanto tempo de casado tem, que só existe um caminho, que é separar. Separa. Não, é separar. Olha, na verdade, eu até descobri que não foi com a bênção do Senhor, sabe? Eu agora vou tentar um com a bênção do Senhor. Agora é fácil dizer que não foi com a bênção do Senhor. Então separa, vai atrás de outro, vai atrás de outra, e você vai encontrar líderes que dizem, não, irmão, olha, você precisa ir, você tem o direito de ser feliz. E o diabo minou a igreja do Senhor, o povo de Deus, com um costume dos pagãos, que tem destruído o povo, assim como lemos no Velho Testamento, e hoje, tanto faz se deu certo, se não deu, se a família está estruturada, se não está, tanto faz, eu preciso que casa, pastor, não me casa, pastor, me casa, pastor, eu preciso casar, puxa vida, que pastor não quis me casar, as pessoas querem alguém que case, alguém que faça a cerimônia, as pessoas querem se casar, vou arrumar um jeito, arruma um jeito, ou as pessoas simplesmente se ajuntam, e vêm com aquele rostinho lindo, para o padre, oh padre, nós vamos casar, que coisa linda meus filhos, ah, o sonho da nossa vida, sonho o quê? Que é pouca vergonha, vocês já deitam, já dormem juntos, já até perderam a alegria, porque já fizeram isso demais, não tem mais sonho nenhum, e estão dentro da igreja, e às vezes não é para o padre não, às vezes é para o pastor mesmo, ei pastor, Deus tem abençoado, já abriu portas, é. Já ganhamos o fogão. E por que as pessoas entram na aliança do casamento sem ter nenhuma noção do que acontece? Elas se embaraçam em tantas desgraças e deixam de herdar todas as bênçãos que Deus tem para um casal nessa terra. E correm o risco de deixar de herdar a bênção que Deus tem da eternidade no reino dele. Agora, irmão, eu quero enfatizar. A tristeza desse mundo vem para a morte. Mas há uma tristeza de Deus que opera para o arrependimento. Tem pessoas que estão vivendo um casamento muito ruim. Tem pessoas que estão vivendo uma família muito ruim. Tem pessoas que estão vivendo um relacionamento ou há um ano ou há 50 anos. Muito abaixo daquilo que é o sonho do Senhor. Você pode ter 50 anos de casado. Deus quer que você tenha noites de amor com a sua esposa. Passeios, lua de mel, delícias com os filhos, com os netos, descanso, alegrias junto, que sejam no parque, passear do lado da lagoazinha. Alegrias junto. Mas está vivendo uma vida medíocre. Ou então, recém-casados. E que já não tem mais esperança de nada. Uma tristeza, e essa tristeza pode estar na mão de Deus. Senhor, eu tenho uma tristeza, meu casamento a vida inteira foi uma coisa assim, muito ruim. Isso é uma tristeza da minha vida. E não tem mais jeito de voltar atrás. Põe essa tristeza na mão do Senhor. Senhor, eu casei com ele e em 6 meses eu descobri, ou em 3 meses, ou Senhor, na lua de mel eu descobri que, meu Deus, no que eu me meti, meu Senhor, se é que chama meu Senhor, não importa quanto tempo, não importa como está o casamento, se essa tristeza for colocada nas mãos do Senhor, ele opera arrependimento para salvação. Algumas coisas que eu quero trazer O desenho é um carrinho com o noivo dirigindo e a noiva dando tchau do outro lado, e atrás as latas amarradas no para-choque. Que desenho mais natural de casamento. E as latinhas amarradas no para-choque, e os dois com a plaquinha recém-casados indo embora. E quando eu comecei a estudar isso, o senhor me mostrou esse desenho e falou: amarra mais algumas coisas nesse para-choque. Porque eu preciso dizer às pessoas que elas estão entrando no casamento e estão levando tanta lata de lixo cheia de coisas e não sabem disso. Primeira delas, vida sexual. Preste atenção, irmão. Se você se casou tendo, antes do casamento, uma vida sexual promíscua, você precisa de transformar esse fato em uma tristeza e colocá-la nas mãos do Senhor, para que Ele gere arrependimento e salvação. Porque se você casou-se, não importa aonde, não importa qual foi o santo que fez seu casamento, se você casou levando amarradinho no carrinho da sua família, do seu casamento, esse lixo, você tem uma porta aberta para o diabo. Por isso, talvez, tua vida sexual nunca foi boa, plena. Por isso, talvez, o adultério entrou no casamento. Por isso, talvez, a mornidão faz parte da sua vida. Por isso, talvez, muitas outras tristezas e destruições vieram na tua vida, no teu relacionamento com a mulher ou com o marido que Deus te deu, que Deus permitiu que você casasse, porque lá atrás ficaram uma série de episódios que nunca foram transformados em tristezas, colocados na mão de Deus para arrependimento e salvação. Eu me lembro uma vez que eu estava numa igreja e um casalzinho veio e disse assim: pastor, ora por nós, porque nós vamos nos casar, nós estamos noivos, quando vocês vão casar? Não sei ainda, porque a gente não tem condição, mas ora por nós, nos dá a bênção, porque a gente vai pôr as alianças do noivado, mas vocês não sabem quando casar, não temos a menor condição. Eu falei assim: vamos chamar o pastor fulano de tal, porque o pastor fulano de tal é o responsável pelos casais desta igreja, vamos chamá-lo. Não, vamos chamá-lo sim. Aí o noivo disse para a noiva assim: eu falei que não ia dar certo, não adianta nada, vamos embora. E eu cerquei eles e fiquei ali conversando, o pastor chegou, e então eu fui entender o que estava acontecendo. Não, porque nós não podemos ser batizados. Mas por que não puderam ser batizados? Não, porque, sabe o que, que é, né? A gente está noivo. Mas o que, que uma coisa tem a ver com a outra? Não, mas é porque a gente já dorme junto. Ah, vocês já dormem juntos, então não podem se batizar. Ah, então você... Ah, é, eu falei, não adianta, vamos embora, não adianta, ninguém vai abençoar a gente aqui. E aí o pastor falou assim: presta atenção, vocês não estão vivendo juntos já? Já. Então por que vocês não casam? Ah, porque a gente não tem condição. Mas vocês já não vivem juntos no mesmo lugar? Já. Então por que não casam? Vocês casam e resolvem esse problema. E na hora o Espírito do Senhor me deu uma ousadia. Eu falei assim: peraí, pastor, resolve coisa nenhuma. Não, irmãos, vocês não resolvem coisa nenhuma, não. Se vocês se casarem porque tem uma vida sexual liberada, se vocês se casarem só para resolver isso, vocês vão entrar no casamento, levar a maldição, vão viver destruídos, e um dia, mais cedo ou mais tarde, acaba tudo. Casar não cobre pecado, o sangue de Jesus é que cobre pecado. Vocês vão ter que ter um arrependimento da vida promíscua que estão levando e colocar isso no altar do Senhor e fazer um pacto com o Senhor. Então Deus vai dar graça a vocês se casarem diante do Senhor com a bênção do Senhor. E talvez, meu irmão, você tenha casado assim. Não é que está tudo perdido, mas é que isso precisa ser convertido em uma tristeza para o arrependimento. Por que que eu não me guardei, Senhor? Por que que eu não te honrei? Por que que eu não soube disso? E até hoje, por que que isso não me toca, Deus? Se a tua palavra diz que eu precisava me manter puro, que eu precisava manter puro o meu matrimônio, porque eu precisava, Senhor, dormir com a minha esposa no dia do matrimônio, sabendo, graças a Deus, a bênção do Senhor está sobre nós. E, Senhor, eu nem dei importância a isso. Senhor, gera uma dor de arrependimento dentro de mim, porque o arrependimento vai trazer verdadeira salvação. E o Senhor vai cobrir isso com o sangue do Senhor e nunca mais o diabo vai operar nessa área. Irmão, você pode estar velhinho, velhinha, e pode orar assim. Vamos encontrar dentro da igreja, ou fora da igreja, se é que existe dentro e fora. Nós vamos encontrar muita gente que está levando o seu namoro, que está levando o seu noivado, sem se importar com isso. Saiba você que você está se amaldiçoando e amaldiçoando todo o seu futuro. Porque Deus fez isso. O ato sexual é um momento tão solene, tão tremendo, é algo espiritual que Deus guardou para a alegria, para o prazer dos seus filhos, para a reprodução de novos filhos, mas também para uma proclamação profética de Cristo e a igreja. É algo bonito, solene. Não pode ser banalizado, não pode ser uma coisa assim, de qualquer jeito. E é por isso que você vai ver centenas de religiões em todo o mundo que usa dos atos sexuais para suas orgias ou suas liturgias em que demônios se apossam das pessoas. Você não encontra nenhum pai de santo que não tenha passado por experiências homossexuais. Ele precisa ter relações sexuais e alguns até com animais. Porque o ato sexual é um ato espiritual que libera entidades demoníacas, a menos que esteja dentro do que Deus criou como propósito, na bênção, no casamento, para honrar e glorificar o Senhor, para gerar filhos que honram o Senhor, para constituir uma família. E aquele que porventura entrou num casamento carregando essa latinha da vida sexual promíscua, não, mas a minha vida não era promíscua. Eu tive 2 ou 3. E assim num espaço de 15 anos. Meu irmão, vida promíscua não é só das meninas e dos meninos que ficam aqui na avenida de noite, não. Vida promíscua é quando alguém, em outras áreas, mas sobretudo na vida sexual, não se importa com o que Deus estabeleceu para nós. Não entende o que é um ato sexual. E hoje eu quero dizer, se alguém aqui entrou no casamento e nunca se colocou assim diante do Senhor, hoje nós vamos orar: Senhor, gera uma tristeza em mim, que traz um arrependimento genuíno, porque hoje eu vou fechar essa brecha na minha vida.